A Rádio Cultura apresentou Amanhã é Nossa, com Zeca Neto. ZYL 271, 920 kHz. E ZYC 266, 101.1 MHz. Estúdios na Praça 28 de Setembro, número 95, Fundos. E-mail radioculturavrb@gmail.com. Telefone 3551-2830. Visconde do Rio Branco, Minas Gerais. Mais uma pesquisa de audiência. E o Ibope confirma. Cultura. Primeiro lugar. Cultura. Primeiro. Primeiro lugar em audiência. E a culpa é sua. Audiência comprovada. Todos os dias. 24 horas. Em todo lugar. Só dá. Cultura. No carro. No trabalho. Em casa. Todo mundo na. Cultura. Primeiro lugar de audiência. De novo. Parabéns. Valeu, ouvinte. Cultura. Primeiro lugar. Primeiro lugar. A culpa é sua. Minha gente, aqui é o Cláudio João de Oliveira. Nós temos um encontro marcado aqui pela Cultura aos domingos às 6 horas com a Parada Sertaneja e às 8h15 com o Domingo no Sertão, com muita música sertaneja e a sua participação. Olha, agora são 5h55, 5 horas 55 minutos. Para você que está ligado com a gente no Som da Sua Cultura, né? Onde quer que você esteja ligado, aquele abraço especial. É o nosso Bom Dia Brasil. E o nosso programa tem um oferecimento todo especial, né, das Lojas Caçando e Rede Minas, onde todo mundo confia. Lojas Caçando e Rede Minas. A Farmácia América serve bem para servir sempre. Há 65 anos no mercado, conta com farmacêutico em tempo integral para lhe dar atenção especial. Telefones 0800 32 3551 1040, 3551 2050, 3551 1040 ou 3551 2127. Farmácia América, Praça 28 de Setembro, em Visconde do Rio Branco. Não fique aí parado vendo o cliente passar na sua frente. Anuncie. Escolha o rádio, o único que põe o seu produto em evidência. O seu cliente ouve. Fica sabendo de suas ofertas e de sua existência. Anuncie no rádio. Vendendo a sua ideia. Rádio Cultura. E a hora certa. 6:01 em Visconde do Rio Branco. Esta é a sua rádio. Bom dia! Bom dia! Bom dia! Bom dia! Poder ouvir, sintonizar, a emoção está no ar. Essa é a nossa estação. Voltamos a apresentar o programa Bom Dia Brasil, com Osmar Santos. Bom dia, Brasil! Oba! Daqui a pouquinho eu tô de volta trazendo mais, né? Começa hoje as mensagens natalinas dos nossos anunciantes, então vou faturar aqui. Daqui a pouquinho tô de volta trazendo para você recado, trazendo muito mais no Som da Cultura. Bom dia para você. Neste Natal, levante a cabeça, mesmo que o ano não tenha sido dos melhores. Acredite, com certeza existe um lugar de muitas alegrias reservado para você. Basta seguir os conselhos de Jesus e você chegará onde quer. O Natal de muita fé em Cristo seja o ano da redenção para todos nós. São os votos da Serraria F. Tormen e Serraria Etal. O sol, a chuva, o dia, a noite, o calor, o frio. Tudo a gente vê ou sente, mas existem coisas que a gente vive. O prazer de ter pessoas especiais ao nosso lado. O instante mágico em que o filho conversa com o pai. O domingo com toda a família reunida. Quanta alegria a gente tem em viver. Viver com pessoas tão maravilhosas. Quanta alegria tivemos em contar com você neste ano que finda. Quanta alegria temos em desejar-lhe um Feliz Natal e próspero Ano Novo. Mensagem da Clínica Dentistas para todos. Telefone 3551-5737. Amigo avicultor, em 2020, os valores mais importantes da vida se fizeram em evidência. Ao pararmos na correria do dia a dia, podemos observar a importância das famílias, da oração e da saúde. Mais do que nunca, Natal será sinônimo de gratidão. Aliado às nossas melhores expectativas para o ano que se inicia, que o menino Jesus faça renascer a esperança de um ano melhor. Feliz Natal e próspero Ano Novo. João Deion Lopes Machado, da Avison e demais diretores. Nós do Murilinho desejamos a você os melhores votos de paz, saúde e boas festas. Aos clientes, amigos e familiares, elevamos o nosso carinho. Muito obrigado por tudo. Tenha boas festas, Feliz Natal e próspero Ano Novo. São sinceros votos do Murilinho Materiais para Construção. Felicidade não se compra, se conquista, se faz. Neste Natal e no Ano Novo, faça momentos felizes, usufruindo de simples recomendação que o próprio Cristo deixou. Amar ao próximo como a ti mesmo. Viva este Natal. Viva o amor. Viva com a certeza que Jesus nasceu para nos trazer a vida. Um Ano Novo com muitas boas novas a você e a sua família. E ainda, deixamos nossos sinceros agradecimentos por confiar em nossos produtos e serviços no ano que finda. São os votos de Móveis Matos e Lopes. A todos os seus colaboradores, clientes e amigos. Feliz 2022! Pare, nunca desista. Caminhe sempre em direção ao seu objetivo. Permaneça confiante na sua determinação. Lembre-se, Deus estará sempre guiando os nossos passos e no tempo programado por Ele, haveremos de conquistar os nossos sonhos. Um Natal de muito amor e paz. Mensagem de toda a equipe da Agro Barreiro aos clientes e amigos. Esta é a sua rádio.